sabia ficar de fora. O meu primeiro sucesso é em todo o Brasil. Ney Nascimento, do Príncipe do Brega, em Boteco e Boteco. Se arrependimento matasse, há muito tempo eu teria morrido. A vida que eu levo agora é sofrimento, parece castigo. De dia a saudade me abraça, à noite a solidão me apavora. Eu estou ajoelhado pedindo pra Jessica voltar sem demora. A cruz que carrego é pesada, eu sinto por dentro, meu coração chora. Ai meu Deus do céu, o que foi que eu fiz? Jessica foi embora, eu vivo tão infeliz. Ai meu Deus do céu, o que foi que eu fiz? A Jessica foi embora, eu vivo tão infeliz. Há muito tempo eu teria morrido. A vida que eu levo agora é sofrimento, parece castigo. De dia a saudade me abraça, à noite a solidão me apavora. Eu estou ajoelhado pedindo pra Jessica voltar sem demora. A cruz que carrego é pesada, eu sinto por dentro, meu coração chora. Ai meu Deus do céu, o que foi que eu fiz? A Jessica foi embora, eu vivo tão infeliz. Ai meu Deus do céu, o que foi que eu fiz? Jessica foi embora, eu vivo tão infeliz. Ai meu Deus do céu, o que foi que eu fiz? A Jessica foi embora, eu vivo tão infeliz. Ai meu Deus do céu, o que foi que eu fiz? Jessica foi embora, eu vivo tão infeliz.